Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália. Musicália que, excepcionalmente, hoje começa às 21h, embora era previsto começar às 20h30. Peço desde já desculpa pelo atraso, pelo qual me responsabilizo por inteiro. Hoje vamos falar de Cecília Sofia Anna Maria Calogero Polo. Estou a falar de Maria Callas, mais precisamente. Cantora nascida a 2 de dezembro de 1923 e falecida a 16 de setembro de 1977. Nasceu em Nova Iorque, mas a sua descendência ou a sua origem era da Grécia. Mas, aliás, Grécia, à qual voltaria quando tinha 14 anos. Maria Callas, um nome incontornável, quer pela sua vida profissional, quer pela sua vida pessoal, pelos seus romances amorosos, pelo seu fervor quando sentia as coisas. E também pelas suas guerras com alguns cantores e cantoras líricas do seu tempo. E Stefano era, por exemplo, um deles. Ora, pois, muito bem. Guerras saudáveis, todavia. Ela ficou marcada porque aparecia muitas vezes nas capas dos jornais e foi a primeira página por incontáveis citações. Maria Callas começou a dar nas vistas apenas com 12 anos, embora a sua estreia reporte ao teatro à ópera de Atenas em 1937, com apenas 14 anos. A verdade é que já na rádio e ainda em Nova York ela dava a conhecer-se quando foi à rádio, em 1935, portanto com apenas 12 anos, e cantava muito bem. Vamos ouvir um pouco. Anderson, operatic concert radio. Well, my ambitions were very high, but since my father's laboratories are closed. Father was a chemist. Well, what are you doing now? Oh, I'm employed in the toy department of a large department store. And you want to sing something from Puccini, huh? Yes, I would like to. Yes, I thought so. They all do. All right, what do you want to sing? Something from Madame Butterfly. All right. A bit abbreviated. That's good. Go ahead. Bonita a voz desta menina de 12 anos que ainda estava a amadurecer. Estrear-se então 2 anos depois. A partir daí foram muitos os momentos de sucesso e de glória da cantora, que teve o seu apogeu na década de 50. Vamos abrir esta emissão com uma gravação da década de 50. Aida é como se chama a ópera. Vamos ouvir Ritorno a Vincitor. É, faz parte, este trecho faz parte da cena 1 do ato 1 desta peça, desta ópera Aida. É assim que vamos abrir mais uma edição de Musicália aqui na sua rádio Antenoé. Thank you. foi a sua década de ouro, a década de 1950. Passou a apresentar-se em locais enormes, como o Covent Garden, por exemplo. Era em locais como este que Maria Callas dava os seus maiores espetáculos. E era a guerra com outras cantoras e outros cantores. E constava até que as gravadoras, as editoras, cultivavam estas saudáveis guerras. Por um lado, porque era saudável, por outro lado também, porque acabaria por dar muito que falar. Maria Callas teve esta particularidade. Ela foi muitas vezes primeira página de muitos jornais. Isto ajudou a promover não só a vida e a carreira de Maria Callas, como a reavivar a música clássica na sua gênese. Música que tanto já começava a cair em declínio. Até ao princípio da década de... até ao final da década de 1919, a música clássica era muito apreciada pelo grande público. Mas depois começou a decair e acabou por quase ficar esquecida e reduzida a um pequeno número de espectadores. Ora, o facto de ter sido muitas vezes primeira página dava a conhecer ao grande público quem era esta senhora, Maria Callas. Ora, Maria Callas, que na década de 50 começou a sentir também o seu declínio, foi no princípio o seu auge e no final o início da sua decadência. Já vou falar disso mais daqui a pouco. Deixe-me só agora trazer-lhe a última ópera que ela interpretou, não na sua, portanto, não a ópera em si, ou melhor, não esta última interpretação, mas deixe-me trazer aqui um I'd So Call, é assim que se chama esta cena, aliás, esta intervenção, as três como os ouvidos. É a cena 1 do primeiro ato da ópera Norma. Foi também na década de 50. Não sei, que não tenho aqui a informação onde é que foi gravado, mas creio que foi gravado precisamente no Covent Garden. Estava aqui a ver se conseguia ter esta informação, mas creio que não. Mas não, não tenho aqui essa informação. Também estava aqui a ver se lhe consegui trazer esta informação, mas não. Pronto, mas ficamos então com esta informação de que é do ato 1, cena 1, It's So Cold, a música, It's So Cold, a música não, este trecho que vamos ouvir. Ela que ficou conhecida por ter interpretado na mesma semana, e foi para aqui que ela deu mais destaque na década de 50. Ela na mesma semana interpretou récitas de Bellini e Puritani, e The Walker de Wagner. Foi sem dúvida um grande momento na vida de Maria Callas, que é isto, né, nesta década de 50, mas também na década de 50 teve os seus maiores momentos. La Scala, Covent Garden, eu estava aqui a ver também se conseguia dar a informação e finalmente consegui. Foi gravada em La Scala, esta norma que vamos escutar. Foi gravada em La Scala. Estava aqui em dúvida se haveria sido gravada em La Scala ou no Covent Garden. Disse-lhe Covent Garden e afinal seria errado se permanecesse esta informação, porque foi gravada em La Scala, na década de 50. Agora sim, posso passar então à norma. À norma não, exatamente à norma. Estava aqui agora a reencontrar-me. À norma, o ato 1, cena 1, It's So Cold, Maria Callas. A voz de Maria Callas foi decaindo no final da década de 50. Começou a ser inclusive vista em bares. Começou a adiar espetáculos. Começou a adiar ensaios. A cancelar espetáculos, inclusive. E esta foi a decadência de Maria Callas. Tudo pelo seu amor. Aliás, Maria Callas disse mais tarde que era este o princípio verdadeiro da sua vida. A decadência da sua voz notou-se em 64, sobretudo, ano em que estava quase a deixar as óperas de lado. A última a qual se propôs foi Norma, que aqui já ouvimos. Todavia, essa Norma não consta no material que temos, talvez pela situação embaraçosa que Maria Callas teve de passar. É que em 1965 a cantora lírica desmaiou ao fim do terceiro ato. E mesmo a sua interpretação já não foi tão poderosa. Maria Callas estava na sua decadência. Passou a dedicar-se apenas a recitais, espetáculos, noites de gala. Foi professora, mas nem sempre conseguiu. Acabou por estar num estado de saúde tal que, e perder de tal forma a vontade de voltar aos palcos, que passou a exigir o impossível. Maria Callas teve ainda a oportunidade de, já na década de 70, contracenar, digamos assim, com Luciano Pavarotti, mas logo a grega desistiu da ideia. Faleceu a 16 de setembro de 1977, quase a completar 54 anos de idade. Faltavam nem 2 meses para isso acontecer, mas uma súbita paragem cardíaca acabou com a vida desta cantora lírica. Para mostrarmos a diferença da vivacidade e da consistência da voz de Maria Callas, eu trago aqui 2 trechos da mesma peça, mas em anos totalmente diferentes. Vamos ouvir Presto, Su Mario, Mario, Su Presto, Andiam. É como se chama o trecho que vamos ouvir. É da ópera Tosca. Faz parte do ato 3. Ora, vamos ouvir primeiro uma versão de 64 e depois outra de 53. É mesmo o final desta ópera. Passaram 11 anos, vamos ouvir o primeiro de 64, ou seja, já numa altura de declínio, e depois em 53, em pleno auge desta cantora. Deixa-me só dizer-lhe que, quando da sua morte, as suas cinzas foram lançadas ao mar Egeu, era esta a vontade da cantora, que, apesar de ter nascido em Nova York e ter falecido em Paris, tinha o seu coração em Atenas. Fechamos esta emissão com uma última intervenção de Maria Callas. Vamos ouvir uma gravação feita em 1957, a peça na ópera Madame Butterfly. Aqui é o ato segundo, Aura Noi Butterfly. É como se chama este trecho que vamos ouvir, e que vai então encerrar mais uma edição de Musicália. Foi um prazer imenso estar consigo. Estarei de volta amanhã às 20h30 para mais músicas daquelas que o ouvinte mal conhecia, porém de artistas que conhece e bem. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Cercherete quel bel fior di fanciulla. Dice proprio così? Sì, così dice. Ma se ad ogni momento tanto, tanto, più nulla. Da quel tempo felice tre anni son passati, anche lui li ha contati, e forse Butterfly non mi rammenta più. Non lo rammento, Suzuki, dillo tu. Circospezione prepararla. Ritorna al colpo. Quando? Presto, presto. Benone. Qui troncarla conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse ritornar più mai? Due cose potrei fare. Assai mi costa dai miraggi ingannatori, accogliete la proposta di guerra. Thank you.